Por que o cabelo arrepia? Por que, Bimala? Que capítulo é? É o capítulo 1. Observando os exércitos. Peraí. Não tem a ver. Não. Tá, porque o cabelo é prazer, medo. Por quê? Por que, que o cabelo arrepia? É o que nós vamos saber, é o que eu quero saber, é o que todo mundo quer saber. Você sabe por que o cabelo arrepia? Ou tem quantos tipos de arrepiar de cabelo? Geralmente é medo. Fiquei com medo, os cabelos ficaram arrepiados. Será que é só medo? Prazer, êxtase. É o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 1, verso 29. E você que tem o Gita em casa, já vai abrindo aí. Você que não tem, entre no nosso site krishnafm.com.br. Na segunda linha, está lá o link livros grátis com várias opções para ler na tela ou baixar. Tá bom? Então nós vamos ler o Shrimad Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna também, se der tempo. Se der tempo. Tá bom, Bimala, para por aí. Tá bom, se eu não falar demais, o culpado sou sempre eu. Então, é uma afirmação? Por que o cabelo arrepia, Bimala, hein? É o que nós vamos ver agora com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Abhagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kada Mahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Então vamos ver, né, por que os cabelos arrepiam. Neste verso 29 do capítulo 1, observando os exércitos, vamos tentar cantar. Vepatuscha sharire me, romaharshascha jayate, gandivam sansrate hastat, Tuakchaiva paridahiyate. Tradução, palavra por palavra. Vepatu, estremecimento do corpo. Cha, também. Sharire, sobre o corpo. Me, meu. Romaharsha, arrepio do cabelo. Cha, também. Jayate, está acontecendo. Gandivam, o arco de Arjun. Sansrasate, está escorregando. Hastat, das mãos. Tuak, pele. Cha, também. Eva, certamente. Paridahyate, ardendo. Tradução completa. Todo meu corpo está tremendo e meu cabelo está arrepiado. Meu arco gandiva está escorregando de minha mão e minha pele está ardendo. Não é aquela música, não é esse verso que o Chico César cantou, Bímola? Eu sinto minha mão tremer e meu arco gandiva está escorregando de minha mão. Esse verso está no Canções do Divino Mestre, que você acha no YouTube aí. E o Chico César que canta, Bímola, é ele que canta mesmo, dá um show, né? Muito bonito, ficou muito bonito com ele. Nossa, o Rogério Duarte escolheu a dedo, né, os maiores nomes da MPB e gravou vários versos do Bhagavad Gita e está aí no YouTube, né, para quem quiser ver. Procura aí, Canções do Divino Mestre. Sinto meu corpo tremer e meu arco gandiva está escorregando em minha mão. Ficou muito bonito, Bímola, ficou muito bonito. Não, eu vou parar porque não vai estragar, né? Não, tá muito bonito, não tem nada a ver com o que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo uma palhaçada, mas ficou muito bonito, né? Muito bonito mesmo. Bom, o trabalho inteirinho, né? O trabalho inteirinho dele, com os maiores nomes da MPB, um super trabalho, muito incrível, muito profissional, muito bonito mesmo, né? Vale a pena todo mundo ver. Canções do Divino Mestre, Rogério Duarte. Só Canções do Divino Mestre já acha, né? Desculpem. Tá, tô desviando. Não, Bímola, tô lembrando. Não pode lembrar nada aqui, tá louco, senhor. Há dois tipos de tremer do corpo. Tá vendo? O Prabhupada começa a explicar aqui. E dois tipos de arrepiar de cabelo. Estes fenômenos ocorrem ou em grande êxtase transcendental, ou por grande medo, sob condições materiais. Que legal, né? Tá vendo? Êxtase, sem tomar droga nenhuma, sem tomar chá, sem tomar porcaria nenhuma, né? Você pode sentir êxtase transcendental. Como os devotos sentem, né? Os mestres sentem, sem tomar porcaria nenhuma, esse que é o mais importante, né? Para expandir a mente e sentir esses prazeres transcendentais e ausência de medo, não é preciso nenhum tipo de droga. Não existe medo. Aí, ó. Não existe medo. Isso aqui é uma máxima, Bímola. Não existe medo na realização transcendental. Os sintomas de Arjun nessa situação são de medo material, porque Arjun estava vivendo o papel de uma alma iludida. Como nós, né? Nós sentimos medo a todo instante. Medo de não dar tempo, né, Bímola? Medo de acabar a força, medo de perder o emprego, medo de morrer, medo de... Ah, ixi, agora então tem gente que nem sai de casa, né? Medo de morrer, medo de pegar o coronavírus aí, coronavírus. Não precisa ter medo, não. Nós somos almas eternas. Nós somos indestrutíveis. O coronavírus não pode nos pegar, pode acabar com o nosso corpo, mas nos pegar, não. Nós somos almas eternas, indestrutíveis. Nada pode nos queimar, secar, cortar, molhar. Não, nada, nada pode acontecer com nós, almas eternas. Claro, né? Obedeça aí às autoridades de saúde, né? A gente também não pode ser irresponsável, né? A gente tem que cuidar desse corpo, porque esse corpo é um templo de Deus, é propriedade de Deus, e Deus não fica satisfeito se a gente destrói o seu patrimônio, a sua propriedade. Então, nós temos que cuidar muito bem. Nós somos o zelador desse corpo, né? Que é um templo de Deus, que é propriedade de Deus. Então, se a gente aprontar com ele, sujar ele, né? Com tintas, porcarias... A gente tem que cuidar muito bem desse corpo, porque não é nosso. Esse corpo não é nosso. Então, cuidado. Tudo bem, né, que nada pode acontecer com nós, conosco, né, almas eternas, mas também a gente não pode abusar da sorte, né? É o caso de Arjuna, né? Arjuna, ele estava sentindo arrepio, esses sintomas, tremor, tudo, era de medo material. Ele tinha medo de perder a vida. Nós todos somos Arjuna na fase iludida, na fase condicionada, né? Nós, pessoas comuns, temos medo de tudo e de todos. Isso fica evidente por outros sintomas também. Ele ficou tão impaciente que seu famoso arco Gandiva estava escorregando de suas mãos. E porque o coração ardia dentro dele, ele sentia uma sensação ardente na pele. E tudo isso se deve a uma concepção material de vida. Então é por isso que Krishna fala, né? Abandona todos os tipos de ocupações, abandona todas as variedades de religiões. É como aquela tradução de Prabhupada, é muito incrível. Abandona todos os tipos de patifarias e se renda a mim, né? Por quê? Para a gente sair fora, né, dessa concepção material de vida, para a gente sair fora desses tremores e arrepios de medos materiais, para a gente sair fora da vida material, para a gente viver em paz, feliz, satisfeito, em puro êxtase, aqui e agora. É o que vai acontecer com Arjuna, né? Quando ele se render a Krishna, quando ele aceitar Krishna como seu mestre espiritual e seguir seus conselhos e instruções. É o que nós temos que fazer. Aí pronto, acabou-se o medo, acabou os tremores, arrepios. E se sentir tremor e arrepios, vão ser de êxtases transcendentais, prazer transcendental. Aí sim, né? Isso é desejável. Tá bom, já parei de falar, já falei demais, né, Bimala? Então tá bom, já parei de falar. Todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita, como ele é, não é qualquer Bhagavad Gita. Nossa, hoje eu sonhei com Gita adoidado, Bimala. Eu sonhei que o Prabhu Giridhari tinha, não sei se tinha a ver, né, se é ele que cuida disso. Eu sonhei que ele fez uma edição do Bhagavad Gita assim, ó, cheia de fotos, um pouquinho maior que um Bhagavad Gita de bolso, um pouquinho maior, tá? Mas com letras grandes. E assim, tinha foto em toda a página, tinha fotos, tudo a ver, tinha foto para tudo lado, fotinhas pequenas assim, né? Mas tudo a ver, dava para enxergar direitinho as fotos, né? E tudo a ver com os textos, como o Prabhupada falou, janelas para o mundo transcendental. Nossa, fiquei um tempão, ninguém perguntou, tá bom, filho. É verdade, tá perdendo tempo, gastando força da rádio. Bom, gente boa, então o Bhagavad Gita, como ele é, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Isso mesmo, você entra agora e na segunda linha está de graça para você ler na tela ou baixar. Então você que não tem o Gita em casa, clica aí, ó, livros grátis. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção que está passando aí agora, livros de Prabhupada. Clica aí, já cliquei aqui, já está abrindo, já abriu, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam por ano imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus, já apareceu aqui a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. E agora sim, apareceu o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo, muito bonito, fotos assim de primeira, como o Prabhupada diria, né? De primeira qualidade, de primeira classe, né? Com fotos incríveis, tudo bem feito, material de primeira. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Ah, desce mais quatro livros aí que você encontra o Bhagavad Gita, como ele é, edição normal. Encomenda um também. Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 25. Descrição das características do rei Purandjana. Paramos exatamente no ponto onde começamos a falar dos devotos neófitos, né? Evidentemente, para os devotos neófitos, a rotina do serviço prático e amoroso a Deus pode ser muito dolorosa, mas pelo menos eles têm a esperança de que finalmente serão capazes de evitar toda a espécie de aflições e alcançarão a mais elevada fase perfectiva de felicidade. É verdade, como os devotos falam, né? A vida material começa na lua de mel e depois vira uma lua de fel e vai azedando cada vez mais. E a vida transcendental começa na lua de fel e vai adoçando, adoçando, adoçando. Nossa, quando fui morar com os devotos, Bima, 4 horas da manhã, acorda lá em São Paulo, 4 horas da manhã acordava e já tomava banho natural. Doía até na alma, né? É, então, austeridade. Então, no começo, pode ser meio difícil, né? Mas, não, quem mora em casa, quem está em casa é mais fácil, né? Que aí não tem tanta austeridade, é mais fácil, tá? Parar de falar. É seguir o padrão de Prabhupada e ponto final. É isso aí, não tem erro, né? Se a gente segue o padrão de Prabhupada, não importa se está dentro de um templo ou fora de um templo, dá certo. É por isso que Prabhupada queria, né, que toda casa se tornasse um templo de Deus. Aí fica fácil, né? Essa religião é perfeita e completa, eterna. É tudo perfeito, né? Você pode, imagina, né? Você pode fazer de sua casa um templo. Que coisa melhor que isso? Está em casa, né? Está em casa, o templo está em casa, você está em casa, você está no templo, você está... E o templo é a morada eterna de Deus aqui na Terra. Tá bom, então, para as pessoas comuns, semelhante esperança não existe, porque mesmo que sejam promovidas aos sistemas planetários superiores, elas não têm garantia de que se libertarão das misérias de nascimento, velhice, doença e morte. É. As pessoas comuns querem ir para o céu, né? Mas lá no céu também tem nascimento, doenças, velhice e morte. É um pouco menos que aqui, mas tem, né? A intensidade lá é menor, mas existe. Então, mau negócio ir para o céu. E as pessoas comuns querem ir para o céu. Morreu, foi para o céu, tá bom. Pensa que no céu entra qualquer um. Mesmo para ir para o céu, meu amigo, tem que ralar muito para ir para o céu. Não é qualquer um que morre e vai para o céu, não. Normalmente morre e vai para o inferno. No mínimo para corpos inferiores. Faz tudo errado. Bebe, fuma, joga, faz sexo ilícito, faz tudo errado. Não obedece nada, fala em Deus, mas não obedece Deus. Na verdade, não tem nem noção de quem é Deus. E aí, meu amigo, morre e foi para o inferno, ou para corpos inferiores. Normalmente vão para corpos de cães, gatos, porcos, macacos, pombos, ratos, baratas, cobra, lagarto, vai para todo tipo de corpo, menos para corpos celestiais e perde a forma de vida humana. A maioria, sim, só 99,9% acontece isso, né? É se tiver 1%, se 1%, desse 1% aí, alguns vão para o céu e raros, dentro desses 1% aí, não dá nem 1%, Bíblia, pensa que a porta é muito estreita mesmo, né? Tá bom, mesmo o Senhor Brahma, que é o primeiro filho de Deus, que está situado no mais elevado sistema planetário Brahmaloka, tem que morrer. Imagine, se até o primeiro filho de Deus tem que morrer, imagine o resto. Pode ser que o nascimento e a morte do Senhor Brahma sejam diferentes dos de um homem comum, porém, dentro deste mundo material, ninguém pode evitar as aflições de nascimento, doenças, velhice e morte. Ninguém quer envelhecer, né? Todo mundo aí fica se cuidando, passando tudo. Mulherada, então, passando tudo que é porcaria na cara, no corpo, cortando aqui, esticando ali, sugando aqui, sugando ali, né? Pondo plástico e tudo para manter a beleza e a juventude, mas não tem jeito, a velhice e as doenças, né? A velhice e as doenças são impostas goela abaixo. E a morte, então, vem e dá o golpe final, né? E as pessoas comuns nascem, crescem, vivem e morrem na mais completa escuridão da ignorância. Se alguém é realmente sério em buscar liberação dessas misérias, ele precisa adotar o serviço prático e amoroso a Deus. Está vendo que é se livrar de todas essas coisas ruins que eu disse? Se renda a Deus, Krishna. No Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 9, o próprio Senhor Krishna confirma isso. Jama karma chamedivyam evanjo veti tatuaha tyaktva deham purna jama naitiman eti sorjuna. Em português, aquele que conhece a natureza transcendental de meu aparecimento e atividades ao deixar este corpo não tem mais que nascer neste mundo material, mas alcança minha morada eterna, ó Arjun. Aí, o único jeito de parar com todas as misérias e problemas que existem neste mundo é fazer isso aí, ó. Conhecer Deus, se render a Deus e, quando abandonar este corpo, voltar para a morada eterna de Deus e se dar bem eternamente. A morada eterna de Deus, a morada transcendental, porque se for para as moradas materiais, se for para os planetas celestiais, paradisíacos e superiores, cai aqui de novo. É tipo umas férias no primeiro mundo, depois cai aqui de novo. Mau negócio ir para o céu. Assim, tendo atingido plena consciência de Krishna, o devoto não retorna a este mundo material após a morte. Ele volta ao lar, volta ao Supremo, a morada eterna de Deus. Esta é a fase perfeita de felicidade, sem mácula de qualquer vestígio de aflição. Se até o Senhor Brahma, o primeiro filho de Deus, tem que morrer, imagine o resto, né? E olha que o Senhor Brahma, o primeiro filho de Deus, mora no planeta mais elevado que existe no céu material. Mas também lá ele morre e o planeta dele é destruído quando chega o final da criação material. O rei respondeu: ó grande alma Narada, minha inteligência está enredada em atividades frutíferas, logo não sei qual é a meta última da vida. Por favor, me instrua em conhecimento puro para que eu possa escapar do cativeiro das atividades frutíferas. Shri Narottama Dasa Thakur canta uma canção que nós vamos ouvir a explicação de Prabhupada dessa canção, que enquanto alguém esteja enredado em atividades fruitivas, é forçado a aceitar um corpo após o outro. Isto se chama karma banda pansa, emaranhamento em atividades fruitivas. Cada vez a gente se enrola mais nessas redes de nascimentos e mortes, de ações e reações. Cada vez a gente fica mais preso nessa roda gigante do tempo, que evolui e involui, sobe e desce, se dá bem, se dá mal. Não importa se alguém está ocupado em atividades piedosas ou impiedosas, pois ambas causam mais emaranhamento em corpos materiais. A pessoa é muito boa, mau negócio. Mau negócio ser bom. Por quê? Porque você tem que nascer de novo aqui neste mundo e receber todo o bem que você fez. Então, meu amigo, quer fazer caridade? Faça caridade transcendental. Dê Deus ao próximo. É a única caridade que liberta quem dá e quem recebe, e não gera reações nem boas nem ruins. Então nós temos que fazer isso, dar Deus ao próximo. E como se faz isso? Simples, né? Dá para ele comida que foi oferecida a Deus no altar. Então essa é uma maneira de dar Deus ao próximo. Por quê? O alimento que é oferecido a Deus no altar com regras e regulações, ele se torna Deus. Ele se torna Krishna Prasada, em português a misericórdia de Deus, que não é diferente de Deus. Então quem come alimento oferecido a Deus se purifica, se libera, vai se liberando, vai comendo, vai se liberando. E a outra maneira de dar Deus ao próximo é dar os livros de Prabhupada à pessoa. Então dar Deus ao próximo é a mais elevada de todas as caridades, a única caridade que não gera reação, nem boa nem ruim. E se você não fez karmas bons nem ruins, você se liberta do ciclo eterno de nascimentos e mortes. Então, mas ao contrário aqui, né? Quem é bonzinho, quem executa atividades piedosas, pode nascer em família rica e obter uma boa educação, um belo corpo. Tá vendo? Quem tem karma bom nasce assim, ó. Nasce rico, bonito, saudável, branco, homem. É por aí o negócio. É o que diz os Vedas, né? Por quê? Tem tudo para se dar bem, né? Rico, bonito, alto, belo, branco. Vira modelo, né? Vira modelo, é, então. E se dá bem, se dá bem. Mas isso não significa que, em última análise, as aflições da vida sejam eliminadas? É, como a gente fala aqui, né? É, agora faz tempo que eu não falo, né, Deus? É, o rico sofre com conforto e o pobre sofre sem conforto, mas os dois estão sofrendo, né? Então, mau negócio voltar aqui, mau negócio nascer aqui. Nos países ocidentais não é incomum alguém nascer em família rica e aristocrática. Tampouco é incomum alguém ter boa educação e corpo muito belo. Mas isto não significa que os ocidentais estão livres das aflições da vida. Embora atualmente a geração mais jovem nos países ocidentais tenha suficiente educação, beleza e riqueza, e embora haja suficientes alimentos, roupas e recursos para o gozo dos sentidos, eles estão sofrendo. É, e quem está falando aqui foi quem viu isso pessoalmente, né? Que foi Prabhupada. Prabhupada chegou na década, chegou em 65, vai, no auge lá dos hippies. E muitos dos hippies, né, a maioria deles, eram pessoas ricas, bonitas, formadas, saudáveis, só que estavam vivendo igual os cães e os gatos nas ruas, né? Só sofrendo, sendo chutados, sofrendo frio, calor, perseguição e por aí vai, né? Quer dizer, adiantou muito, adiantou ser rico, bonito, saudável, estudado, formado? Não, vivia igual cachorro e gato na rua. É correndo atrás das gatinhas. É, sexo livre, é, animal é assim, né? Animal anda pelado e faz sexo com qualquer um, a qualquer hora, qualquer dia, na rua, no mato, qualquer lugar. É vida animal, né? E tem gente que acha isso é um progresso, uma evolução. Tá bom, então continua achando. Krishna patrocina suas loucuras, não tem problema nenhum. E claro, as reações também vêm, né? O sofrimento vem com essas ações erradas, ações proibidas, vikarma. Na verdade, eles padecem tanto que se tornam hippies, e as leis da natureza forçam-nos a aceitar uma vida miserável. Assim eles andam por aí sujos, sem abrigo, sem comida. Ih, peraí, Bima, acho que apertei o botão errado, hein? É, tá falando da vida de hippie, né? Que muita gente acha bonita, né? Nossa, que incrível foi, é. Eles andam sujos, andam por aí sujos, sem abrigo, sem comida. Doentes, né? Porque pega todo tipo de doença. Forçados a dormir na rua. E pode-se concluir que ninguém pode ser feliz simplesmente executando atividades piedosas. Não é verdade que aqueles que nascem em berço de ouro estejam livres das misérias materiais de nascimento, doenças, velhice e morte. A conclusão é que ninguém pode ser feliz simplesmente executando atividades piedosas ou impiedosas. Semelhantes atividades só causam cativeiro e transmigração de um corpo a outro. Tá vendo? É obrigado a nascer de novo, né? E sofrer tudo de novo. Nascer de novo aqui neste mundo significa sofrer tudo de novo. É, cólica, né? O nenenzinho cólica, fome, sede, frio, calor, dor de dente, febre, nossa, é uma ali, sarampo, catapora, rubéola, que infância feliz, Bímola. Isso se der tudo certo, né? Isso na melhor das hipóteses. Narottama Dasa Thakur chama isso de karma banda pansa. O rei Pratinabahishati admitiu este fato e perguntou francamente a Narada Muni como poderia escapar deste karma banda pansa, ou seja, desse enrolamento nas atividades frutivas, né? Ficar preso nas redes de ações e reações, ficar preso na roda do tempo, na roda do samsara, nascendo e morrendo e se ferrando, né? Esta é realmente a fase de conhecimento indicada no primeiro verso do Vedanta Sutra, a Tato Brahma de Gyasa. Quando alguém realmente chega à plataforma da frustração em sua tentativa de executar karma banda pansa, ele indaga a respeito do verdadeiro valor da vida, que se chama Brahma de Gyasa. Para quem indaga a respeito da meta última da vida, quer dizer, a vida é só isso, né? Nascer, crescer, se ferrar e morrer. Será que a vida é só isso? Quando a pessoa se faz essa pergunta, para quem indaga, né, a respeito da meta última da vida, os Vedas, Mundaka Upanishad 1.11 e 2.12, prescrevem que Tavigyanartan Sagurum Evabigache, em português, a fim de entender a ciência transcendental é preciso aproximar-se de um mestre espiritual fidedigno. Está vendo? A resposta é essa. Procurar um mestre espiritual autorizado, qualificado e competente. É autorizado, qualificado e competente. Aí sim você vai obter todas as respostas e vai se livrar de tudo isso, né, que foi falado aqui. E o rei Pratinabahishati encontrou o melhor mestre espiritual, Narada Muni. E por isso, ah, para aqui, tá bom. Onde o rei Pratinabahishati encontrou o melhor mestre espiritual? O melhor mestre espiritual. O mestre espiritual está aí, ó. O Bhagavad Gita, como ele é, o mestre de todos os mestres, é quem envia todos os mestres que aparecem. Mestre autorizado, qualificado e competente, né, Bhima? Então, quem envia esses mestres aqui é o mestre supremo, Krishna. Então, todo mestre que vem neste mundo, ele vem falar do Pai, Krishna. ensinar o caminho de volta para o Pai, Krishna. Ensinar o caminho de volta para a morada eterna de Deus, Krishna. É isso aí, não fala outra coisa. Mestre de verdade não fala outra coisa. Não tira o Pai da boca. É. Só fala do Pai e da morada eterna do Pai, Krishna. Tá bom, já parei de falar, todo o conhecimento, todas as respostas estão nessa coleção. Todas as respostas, todo o conhecimento, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrima Bhagavatam, de graça no nosso site. Você entra agora, krishnafm.com.br, e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar ali que você encontra de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então tem que pagar. Mas um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, Livros de Prabhupada. Clica aí, já cliquei aqui, já abriu, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, terceiro canto. Já está aí à sua disposição. Você clica aí que você já encontra aí os livros. Já são 5 ou 6 livros já disponíveis aí dessa coleção. Você já encomenda, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então, o que que nós vamos fazer agora, Bimala? Ah, é, ler o livro Krishna, né? Deu tempo, tá vendo? Então vamos cantar. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahiman. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava Rakshama. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahiman. Calma, estou indo lá onde nós paramos. Paramos aqui. Não lembro, ah, vamos continuar lendo e a gente vê onde parou. Tá bom, então tá bom. Ao ouvir essas declarações de Maharaja Parikshit, Shukadeva Goswami ficou dominado pelo êxtase devocional porque o rei Parikshit avançou na compreensão da filosofia dos devotos de Deus. Shukadeva Goswami já estava dedicado a descrever as atividades do Senhor Krishna e quando foi perguntado por Maharaja Parikshit para descrevê-las mais ainda, ele continuou com grande prazer a narrar o Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Ah, é, vai começar a narrar o passatempo do sacerdote Brahmana, que também está na coleção Shrima Bhagavatam. Desculpem. Havia um sacerdote Brahmana, muito bom amigo do Senhor Krishna. Por ser um sacerdote Brahmana perfeito, ele era muito elevado em conhecimento transcendental. E por causa do seu conhecimento avançado, ele não era nem um pouco apegado a desfrute material. Por isso, ele era muito calmo e alcançou o controle supremo sobre seus sentidos. Isso significa que o sacerdote Brahmana era um devoto perfeito de Deus. Porque a menos que alguém seja um devoto perfeito de Deus, não pode alcançar o padrão mais elevado de conhecimento. Está afirmado no Bhagavad Gita que uma pessoa que chegou ao ponto de perfeição do conhecimento se rende à suprema personalidade de Deus, Krishna. Em outras palavras, qualquer pessoa que se rendeu ou qualquer pessoa que rendeu a sua vida ao serviço da suprema personalidade de Deus, Krishna Bhakti, chegou ao ponto do conhecimento perfeito. O resultado do conhecimento perfeito é que a pessoa se torna desapegada do modo de vida materialista. Esse desapego significa completo controle dos sentidos, que estão sempre atraídos a desfrute material. Os sentidos do devoto se tornam purificados, e nesse estágio os sentidos são dedicados ao serviço do Senhor Krishna. Esse é o campo completo do serviço prático e amoroso a Deus. Apesar do sacerdote Brahman, amigo do Senhor Krishna, ser um chefe de família, ele não estava ocupado em acumular riqueza para uma vida muito confortável. Assim, ele estava satisfeito com o ganho que automaticamente vinha a ele de acordo com seu destino. Isso é o sinal de conhecimento perfeito. Um homem que está em conhecimento perfeito sabe que alguém não pode ser mais feliz do que está destinado a ser. É o karma, né? O destino já foi traçado de acordo com nossas ações passadas. Neste mundo material, todo mundo está destinado a sofrer uma certa quantidade de tormento e desfrutar uma certa quantidade de felicidade. A quantidade de felicidade e tormento já é predestinada para todo ser vivo. Ninguém pode incrementar ou diminuir a felicidade do modo de vida materialista. O sacerdote Brahmana, portanto, não se esforçava por mais felicidade material, e sim usava o seu tempo para avanço na consciência de Krishna. Externamente ele parecia muito pobre, porque não tinha roupa rica e não podia prover roupas muito ricas para sua esposa. E porque a condição material deles não era muito opulenta, eles nem comiam o suficiente. Assim, tanto ele quanto sua esposa pareciam muito magros. A esposa não estava muito ansiosa pelo seu conforto pessoal. Desculpem. Essa aqui é uma esposa de verdade, uma devota de verdade, né? Isso é raro, hein? Isso é raríssimo de ver, hein? A esposa não estava muito ansiosa pelo seu conforto pessoal. Mas ela ficava muito preocupada com o seu esposo. Ela não fica, precisa trocar o carro, precisa trocar o sofá. Nossa, é uma lista que não acaba. Nunca está satisfeita, né? Uma mulher nunca está satisfeita. Agora, ao contrário, uma devota de verdade está sempre satisfeita, sempre silenciosa. E como o Prabhupada fala nos casamentos, né? Serve o marido no melhor de sua capacidade, né, Bimala? Não, estou falando da devota de verdade aqui. A devota de verdade, claro, sempre nós vamos falar, tem que falar do devoto de verdade e da devota de verdade, né? Para que ninguém se engane. Quem conhece os Vedas, quem conhece os livros de Prabhupada, nunca é enganado por nada nem por ninguém. A esposa não estava muito ansiosa pelo seu conforto pessoal, mas ela ficava muito preocupada com seu esposo, que era um sacerdote brâmana tão piedoso. Ela tremia devido à sua saúde fraca, e apesar dela não gostar de ditar a seu marido, falou como se segue. Tá vendo? Falou, não metralhou. Meu querido senhor, eu sei que o senhor Krishna, que é o esposo da deusa da fortuna, é seu amigo pessoal. Você também é um devoto do Senhor Krishna e ele está sempre pronto para ajudar o seu devoto. Mesmo se você acha que não presta nenhum serviço prático e amoroso para o Senhor Krishna, mesmo assim você é rendido a ele e o Senhor Krishna é o protetor da alma rendida. Mas ainda, eu sei que o Senhor Krishna é a personalidade ideal da cultura védica. Ele está sempre a favor da cultura sacerdotal bramínica e é muito bom para os sacerdotes brâmanas qualificados. Você é a pessoa mais afortunada porque você tem seu amigo, a suprema personalidade de Deus. O Senhor Krishna é o único abrigo para personalidades iguais a você, porque você é plenamente rendido a ele. Você é santificado, erudito e plenamente em controle de seus sentidos. Sob as circunstâncias, o Senhor Krishna é seu único abrigo. Por favor, portanto, vá até ele. Eu estou certa de que ele entenderá imediatamente sua posição empobrecida. Você é um chefe de família, por isso, sem nenhum dinheiro, você está numa condição miserável. Mas logo que ele entender a sua posição, ele dará a você riquezas suficientes para que você possa viver confortavelmente. O Senhor Krishna é agora o rei das dinastias Bodhya, Vrishni e Andaka, e eu ouvi que ele nunca deixa a sua cidade capital do Dwarka. Ele vive lá sem obrigações exteriores. Ele é tão bom e liberal que ele imediatamente dá tudo, até mesmo seu eu pessoal, para qualquer pessoa que se renda a ele. Quando ele está preparado para dar a si mesmo pessoalmente a seu devoto, então não é nada espantoso dar algumas riquezas materiais? Claro, ele não dá muita riqueza material a seu devoto se o devoto não for muito fixo, mas eu penso que no seu caso ele sabe perfeitamente bem o quanto você é fixo no serviço prático e amoroso a ele. Por isso, ele não hesitará em conceder-lhe algum benefício material para as necessidades básicas da vida. Dessa forma, a esposa do sacerdote Brahmana repetidamente pediu, com grande humildade e submissão, que ele fosse até o Senhor Krishna. Está vendo, Bhimana? Desculpem. O sacerdote Brahmana achava que não havia necessidade de pedir nenhum benefício material para o Senhor Shri Krishna, mas ele foi persuadido pelos pedidos repetidos de sua esposa. Mas ainda ele pensou, se eu for até lá, serei capaz de ver o Senhor Krishna pessoalmente. Essa será uma grande oportunidade, mesmo se eu não pedir nenhum benefício material a ele. Quando ele decidiu ir até Krishna, ele perguntou à sua esposa se tinha alguma coisa em casa que ele pudesse oferecer a Krishna, porque ele tinha que levar algum presente para o seu amigo. A esposa imediatamente coletou 4 palmas da mão cheia de arroz quebrado de suas amigas vizinhas e o embrulhou num pano pequeno, igual a um lenço, e o deu a seu esposo para presentear a Krishna. Sem esperar nem um pouco mais, o sacerdote Brahmana pegou o presente e começou a proceder em direção a Dwarka para ver o seu senhor. Enquanto ele procedia em direção a Dwarka, estava absorto no pensamento: como ele poderia ser capaz de ver o senhor Krishna? Ele não tinha nenhum pensamento dentro de seu coração além de Krishna. É claro que era muito difícil alcançar os palácios dos reis da dinastia Jada, mas os sacerdotes brâmanas tinham permissão para visitar, e quando o sacerdote brâmana, amigo do Senhor Krishna, foi lá, ele, junto com outros sacerdotes brâmanas, teve que passar através de 3 acampamentos militares. Em cada acampamento militar havia portais muito grandes, e ele também teve que passar através deles. Depois dos portais e dos acampamentos havia 16 mil grandes palácios, alojamentos residenciais das 16 mil rainhas do Senhor Krishna. O sacerdote Brahmana entrou num palácio magnificamente decorado. Quando entrou nesse belo palácio, ele sentiu como se estivesse a nadar no oceano de prazer transcendental. Ele se sentiu constantemente a mergulhar e a boiar nesse oceano transcendental. Nessa hora o Senhor Krishna estava sentado a parar. Puxa vida, agora que ele vai encontrar Krishna, Bhima. Tá bom, não vamos cortar no meio o encontro de Krishna e de seu amigo sacerdote Brahmana, Sudama. Bom, gente boa, esse livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar ali, né, que você encontra para ler na tela, opções para ler na tela e para baixar.